8h24. Alô, Camacuã, muito bom dia. Estamos entrando no ar nesta segunda. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. E Sociedade Rádio Camacuã Limitada, YK220, 1060 kHz. Estamos transmitindo ao vivo no estúdio da nossa Rádio Camacuã 1060M, General Zeca Neto, 1134, no centro de Camacuã. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você, minha amiga. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, nossos amigos e amigas aqui dos bairros de nossa Camacuã. Bem-vindos, amigos e amigas. Bem-vindos, o pessoal aí do interior de nossa Camacuã. E bem-vindos, amigos e amigas, de outros municípios que nesse momento sintonizam a nossa 1060, a nossa Rádio Camacuã. São 12 municípios da região centro-sul do estado que nesse momento sintonizam a nossa Rádio Camacuã. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Rádio Camacuense, AM 1060. 8h19. Atenção, chegou nas farmácias Vitamel Fortificante. Um complexo vitamínico rico em vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7. Tem vitaminas C, D e E. Tem guaraná, açaí, ácido fólico, ferro e manganês. Vitamel contém vitaminas importantíssimas que ajudam a fortalecer o seu organismo e prevenir contra as doenças, infecções, gripes e resfriados, combatendo o cansaço físico e mental. Vitamel ajuda a aumentar a sua imunidade. Não esqueça, Vitamel, além de aumentar a sua disposição para o dia a dia, também ajuda na prevenção do mal do Alzheimer, a doença do esquecimento. Então, fique forte e saudável, tomando Vitamel Fortificante, em líquido e em cápsulas. Indicado para toda a família. Você encontra em todas as farmácias de Camaquã e região. Para passear ou negociar, agradeço o serviço especial, motorista legal, ônibus equipado com seguro total. Não existem distância, não existem fronteira. Agradeço. Ótica Carol está com a super campanha. Compra um óculos completo, multifocal ou visão simples, ganha um outro par de lentes. Agora não tem desculpa. Compra um, ganha outro. E para ficar ainda melhor, todas as armações da loja com 30% de desconto, inclusive os lançamentos. Procure pelas Óticas Carol e tenha a garantia de estar fazendo o melhor negócio. Óticas Carol, enxergar bem, muda tudo. Avenida Olavo Moraes, telefone 3692-2139. Rádio Camacuense, a rádio que ouve você. Atenção, ouvintes da Camacuense, em 5 segundos, ligação direta. Ligação direta. Ligação direta. Oferecimento a Fubra. Sempre com você.